hábitos, novos ares posso respirar. Frutos da nova estação. E com certeza algo acontece no meu coração. Que sensação indescritível, sobrenatural. De ter por perto é meu jazz, é ritmar novas canções. Nos prega peças, surpreende a cada estação. Já é verão, mas se de repente vira o frio, vou cuidar de você, te aquecer. De só você pra me envolver. De sentir é verso, um verbo, emoção. Muito mais do que eu posso expressar. O outono acabou, primavera pra mim floresceu. O amor em mim renasceu e trouxe muita paz. Inspiração, é bom sentir pulsar o coração. E enfim dizer, te amo sem temer. Diz de quem é o mais lindo sorriso. Quem me faz ir por hora sem ter porquê? Quem é a mulher que faz de mim um homem mais feliz? Quem conhece minhas verdades como ninguém? Em pouco tempo me deu uma nova razão. Pra crer que a vida é uma singela contemplação. Que o amor vai muito além de prosa e canção. Faz feliz, parabéns.